1.61 As Tentações de Cristo. A Quaresma comemora os 40 dias que Jesus passou no deserto como preparação para os anos de pregação que culminam na cruz e na glória da Páscoa. 40 dias de oração e de penitência, no fim dos quais teve lugar o episódio que a liturgia de hoje oferece à nossa consideração no Evangelho da Missa. As Tentações de Cristo. É uma cena cheia de mistério que o homem em vão pretende entender. Deus, que se submete à tentação, que deixa atuar o maligno, mas que pode ser meditada, pedindo ao Senhor que nos faça compreender a lição nela contida. Jesus Cristo tentado. A tradição esclarece este episódio considerando que Nosso Senhor quis sofrer a tentação para nos dar exemplo em tudo. Assim é porque Cristo foi perfeito homem, igual a nós, salvo do pecado. Após 40 dias de jejum, com o simples alimento, possivelmente de ervas e de raízes, e de um pouco de água, Jesus sente fome. Fome autêntica, como a de qualquer criatura. E quando o demónio lhe propõe que transforme em pão as pedras, Nosso Senhor não só rejeita o alimento que o corpo lhe pedia, mas afasta de si uma incitação maior, a de usar o poder divino para remediar, digamos assim, um problema pessoal. Tens notado isso ao longo dos Evangelhos. Jesus não faz milagres em proveito próprio. Converte a água em vinho para os noivos de Caná. Multiplica os pães e os peixes para dar de comer a uma multidão faminta. Mas ele ganha o seu pão durante muitos anos, com o seu próprio trabalho. E mais tarde, durante o tempo em que peregrina por terras de Israel, vive com a ajuda daqueles que o seguem. Relata São João que, depois de uma longa caminhada, chegando Jesus ao poço de Sicar, manda os seus discípulos à cidade para comprarem alimentos. E ao ver aproximar-se a samaritana, pede-lhe água, porque ele não tinha com que tirá-la. O seu corpo, fatigado pela longa caminhada, sofre cansaço. E outras vezes, para refazer energias, recorre ao sono. Generosidade do Senhor que se humilhou, que aceitou plenamente a condição humana, que não se serve do seu poder divino para fugir das dificuldades ou do esforço. E assim nos ensina a ser fortes, a amar o trabalho, a apreciar a nobreza humana e divina de saborear as consequências da entrega e da doação. Na segunda investida, quando o demónio lhe propõe que se lance do pináculo do templo, Jesus rejeita de novo a tentação de querer ser visto pelo seu poder divino. Cristo não busca a vanglória, o aparato, a comédia humana que procura utilizar Deus como pano de fundo da nossa própria excelência. Jesus Cristo quer cumprir a vontade do Pai, sem adiantar os tempos nem antecipar a hora dos milagres, percorrendo passo a passo a dura senda dos homens, o amável caminho da cruz. Algo muito parecido vemos na terceira tentação. São-lhe oferecidos reinos, poder, glória. O demónio pretende estender a ambições humanas uma atitude que se deve reservar só a Deus. Promete uma vida fácil a quem se prostrar diante dele, diante dos ídolos. Nosso Senhor reconduz a adoração ao seu único e verdadeiro fim, Deus, e reafirma a sua vontade de servir. Afasta-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás.